como eu não há. Podes procurar, não vais encontrar. Mulher como eu não há, te juro não há, juro que não há. Mulher como eu não há, podes procurar, não vais encontrar. Outra mulher pra ti não há, te juro não há, juro que não há. Cozinho como cozinhei, enrolo como enrolei, faça como fiz e choro o que eu chorei. Que aguento o que aguentei, perdoo, perdoei. Que te faça feliz e amo como eu amei. Tu podes procurar, mas não vais encontrar outra pessoa que te consiga suportar. Bem, podes procurar, mas não vais encontrar outra pessoa que te consiga amar como eu. Homem como tu não há, posso procurar, não vou encontrar. Homem como tu não há, te juro não há, juro que não há. Homem como tu não há, posso procurar, não vou encontrar. Outro homem para mim não há, te juro não há, juro que não há. Homem como tu não há, que me dê o que tu me dás. Juro que não há ninguém que me faça sentir o que tu me fazes. Senti quando estamos juntos lado a lado, tudo despreocupado, relaxado. Eu dava tudo só pra te ter mais um bocado. Esquece o drama e vem cá, perde o medo, vá lá. Fecha os olhos, sente o cheiro e deixa-te levar. Gostas do que nos une, não negues. E eu adoro ver se percebes. Nosso love não é de silicone, nosso cupido é um microfone. Deixa o tempo parar, preocupações pra lá. Viva a vida, senta a brisa e deixa-me te amar. Mulher como eu não há, podes procurar, não vais encontrar. Mulher como eu não há, te juro não há, juro que não há. Mulher como eu não há, podes procurar, não vais encontrar. Outra mulher pra ti não há, te juro não há, juro que não há. Mulher como eu não há, podes procurar, não vais encontrar. Mulher como eu não há, te juro não há, juro que não há. Mulher como eu não há, podes procurar, não vais encontrar. Outra mulher pra ti não há.